Decolado aos 45, chame o controle em 198, boa noite. 19863, Dona André. Boa noite. Boa noite, Xanero 6313, da El, solicita Leda. Nacional, bota aprovada. E o 5972, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento uma centena de graus, 1.32, altímetro no zero, no 7. O pouso, pistão no zero, 5972. Petrolina, nível de voo 300, vai decolar dono zero, com curva esquerda, na saída Momo, transição bloque. Controle operem 19.35 e o transponder 5034 via UP Zulu 20. Petrolina, nível 300, decolada 10, curva esquerda, Momo, Flock, UP Zulu 20, 1935, é o controle, transponder 5034. Bazuca do 298, cotejamento está correto, selo pronto, pushback, acionamento. Lá. O TRIP 5393 está autorizado para estiver funcionamento, chama pronto táxi. Rio 5972, está autorizado táxi via Alfa e reporta antes daquilo. Alfa, reportagem daqui do 5972. Lagoa em Salvador, boa noite, rota 3398, passando Índia Serra, abaixada travada. Boa noite, avistado. Uma centena com uma dúzia, tem checado, livre pouso no 03398. Gente, livre pouso, o TA 3398. Para ataque, nós falamos de 4 horas, nós vamos ver 3-3, na terra Aracan. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 108.95, altímetro marca 1015. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 108.95. Obrigado. O 5972, próximo àquilo. Firme? 5972, próximo àquilo. Gente, ingresso via aquilo para o pátio 3, atenta ao pátio da tripla TR. Matilo, ingresso àquilo, pátio 3, atenta ao ATR, 5972. Solo 53, libera a direita, chame solo 219. 219, liberando a direita, TAM 3398. Brasil, o Salvador, muito boa noite, o TAM 3398, livrou na sua escuta? 3398, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, posição 05 no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 05, tá 3398. Pushback acionamento, 4298, portão 8. 4298, autorizado, puxa, chama ataque. Moral táxi, 4298. 5393, decolada 55, chame controle 199 decimal 8. 198, boa noite. Tipo 5393, 199 decimal 35, corrigindo. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite, trip 5393. Aprovado o táxi Pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá 2-18-95, estado em 15 bom. Pátio Índia, 3305, final da 10. Tá 3305, confirme baixado travado? Afirmativo. Tá 3305, livre pouso na pista 10, vento 1 graus no 3 nós. Livre pouso no 0, 3305. Mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera. Informação uniforme para autorização. Fala, Gona 074. Escuta, prossiga. Informação uniforme 400 Guarulhos. Parado, plano? É o 0010. Gente, só um minuto e meia, já aprovado no 074. Prepare da EL. Na escuta. Do 4298, autorizado ali, mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, tá bem na mão. No solo 01, livre direito, chame solo 21 decimal 9. Direito 219 3305. 3305, fala que é Librana Eco, senhora. Confirme, tá 3305? Librana Eco. Tente, tá 3305, chame solo 21 decimal 9. 219, boa. Livre decolagem, pista 90, 0 vento 1 0 0 graus, 1 3 nós. Livre decolagem, azul 4298. Observador, TAM 3305, livrou. Envio, prossiga via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06-3305. Fono 074 para cópia. Na 074 prossiga. Salvador Guarulhos 360. Rota via Brive, piso Zulu no 6 para Hotel Zulu. Decola no 0, curva direita. No perfil da El Leda, após Leda Brive, terceiro aerovia, piso Zulu no 6. 50. 37, o transponder, controle em 1, 19.35. Guarulhos 360, via Brilha, para Zulu 16, por água até o Zulu, decola da 10, curva direita, da El Leda, ali da Brilha, e aí se recebe da rota. 5037 no transponder, 1935 ao controle, gol 1074. Portão 2, time pontão, puxa esse sinal. Tem um aqui. Controle 1, 19.35. 1, 19.35, azul com a 298. Trip 5, continue a aproximação, a guarda de pista livre, número 2 para pouso. O vento no momento é 1,90 graus, 1,2 nós. Canal 6224, no solo 06, livre direito, chame solo 21219. Ah, o livrário direito 121-19, grato, 6224. Salvador, boa noite, 6224, livrando na Fox Trot. Chanel 6224, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte Ana Juliette. Prossegue via Alfa e reporte Ana Juliette, 6224. 00 graus, 129, confirme embaixada travada. Já, obrigado. Cinco no solo 09, livre direita, chame solo no 21-19. Direita no 19-5519. Outro, mantém a posição, a Avianca já ingressando no pátio para o portão 01. É, já autorizaria a interacionar na posição para não dar atraso? Desculpa, não entendi. Quer repetir? Autorizaria acionamento na posição? Afirmativo. Marcha lenta, está aguardando para iniciar o push. Obrigado, autorizado, vou fazer o pátio. O 6224 vai ingressar Juliette, portão 01, 6224. Juliette 01, grato, 6224. No 074, assim que o avião cruzar a retaguarda estacionada à sua direita, no 01, o senhor pode iniciar o pushback e chamar para o táxi. Tempo, vou no 074. 355-515, livrou à direita. Alfa, quilo para o pátio 3. 355-515. Alfa, quilo para o 3, 555. Salvador, Santa 3, Luana 78, final do céu. Então, 3178, confirme baixado, travado? Ainda não. 3178, continue a aproximação. O vento no momento é 1900 graus, 12 nós. Reporte baixado, travado. Vai reportar baixado e travado, Santa 3. Salvador, agora 5-3-1-7-8, baixado, travado na final do zero. São 3-1-7-8, livre pouso na pista no zero, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Livre pouso, são 3-1-7-8. Bahia Tower, good evening, Europa 083, 9.5 miles on final, runway 10. Europe 083, continue approach, stand by, vacating runway, winds are now 090 degrees on 5 knots. Roger, we continue, Europa 083. Agora 074, pronto para o táxi, temos 72 a bordo, alterna Galeão 4 horas. 72 Galeão 4 horas, trovado táxi direita, Índia até o ponto de espera da 10, 9895, 1016, ajuste agora no 074, bom voo. 1016, no 096 agora, atualizado o táxi, nossa primeira direita é a torre 1895, obrigado, até a boa semana. Alfa, táxi Alfa aqui do pátio 3. Aplicar sinalizadores, possivelmente a posição 06 do pátio 3. E o TAN 3, 178. Landing gear down unlocked. Landing gear down unlocked, 5 miles on final. Show it. Europe 083, clear to landing runway 10. Wind 100 degrees, 12 knots, can 8 now, 1016. 0160 to 100, but Cibro 83. Oi, Salvador, agora 074, boa noite, ponto de espera pronto da 10. Bruno 074, visual com a Boeing 330 na final. Afirmo. Bruno 074, após o uso da mesma autorizada linha e manter capiceiro no 0. Após a aeronave na final e manter na 1-0, Bruno 074. Europe 083 on ground at 218. Turn right, call ground frequency 121.9. Right turn 121.9, Europa 083, and good night. Low ground, Europa 083 is making it in runway. 083, good evening, taxiing Alpha Juliet, and looking to stand 10. Alpha Juliet, stand 10, Europa 083. Salvador, bom dia. Boa noite, Rio 5972, sem informação Alpha. 9272, 1 minuto cópia, 320 aprovado, da El, saída, só 1 minuto. Mantendo escuta, 5972. Uno 074, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1100 graus, 129. Livre decolagem, Uno 074. Roma 074, decolar 221, chame controle na frequência 119.35. 1935, boa noite. Boa noite, Roma 074. Roma pela direita, perfil da Dael, Leda, após Leda, Voyeudes. 5051, código transponder, controle opera em 119.35. Autorizado para o Galeano, nível 320, decola do 10, subida é o Leda, após Eudes, primeira curva à direita. O controle está operando 1935, transpondo 5051 para o Rio 5972. Correto, só complementando, após Eudes, segue conforme o plano, via período 50, Rio 5972, chame quando pronto, puxa acionar no PAD 3. Ah, certo, senhor. Após o Eudes 50, porta da conta, 5972. Alô, boa noite, passarei 2224, baixou, travou. Passarei 2224, livre pouso na pista do 10, vento 090 graus, 11 na noite. Gente. Salvador, pode confirmar o vento para o 2224. Vento no momento 090 graus, 9 nós, altímetro 10, 1 no meio. Ah, muito obrigado. Dois, dois, dois, quatro. Continuar a aproximação, livre pouso. Sete. Fala, Salvador, eu tenho 3305. 05 Recife, para a melhor terra do mundo, só um minuto, 330, subida pouca, aguardando a minha escuta, autorização. É, Recife, pouca, Caju, aguardando, 330. Quatro no solo, os 28, livre direita, chama o solo, 21, decimal 9. 19, obrigado. Salvador, Paredo 2224, livrou. 2224, bem-vindo, prossiga Alfa. E Alfa Kilo, pátio 3, posição inicialmente a 02 do pátio 3, fica atento. 0223, Alfa Kilo, 2224. Para o posto de acionamento, Rio 5972. Entre o Rio aguarda e tráfego da Passaredo está ingressando no pátio 3 para estacionar. Mantendo posição, aguardando a sua autorização. Solo, após a passagem do passageiro está livre no nosso posto de acionamento, 5972. Passageiro passar e estacionar, na verdade ele vai nem passar, ele vai ficar posicionado aí na posição 02 do pátio 3. O senhor já pode reiniciar, fica atento ao tráfego do passageiro estacionar no Rio 5972, chefe táxi. Afirmativo, então entendeu que está ali o posto de acionamento, atento ao estacionamento do passageiro. Quanto cópia? Quanto cópia, tá? 305. Salvador, Recife, 330, rota de Aperio 58, decola 10. Após decolagem, primeira curva é à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, direção Caju. 5040 transponder, controle 1, 19.35. Autorizado, Recife 330, decola 10, curva de esquerda, Puca, Caju. 5040 Santana de 1935 ao controle, o TAN 3305. Perto do portão, chame ponto para estacionar. Para autorização Aracaju no 230. 2, eu tenho aprovado 190, aceita? Aceita, 190, o Chinem 6224. Só mais um minuto, prepare a PUCA, mais um minutinho e já falo autorização. Ok, PUCA aguardando. Meia 224, cópia. Copia, 6224. Aracaju 190, decola no 0, primeira curva é à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após voo direto Caju. 5053, o transponder, controle 1, 9.35. Gente, autorizado. Fechado. Aracaju, nível 190, via rota do plano, decol da 10, na Puca, Jama, após Jama, direto Aracaju, 5063, no transponder, 119935 para o controle, estreia 6224. Portão 01, não chega quando o plano puxa. Chama na ponta, estreia 6224. Passageiro 224, parte 3, posição 2. Prossiga na escuta. Juazeiro, nível 190, está pronto, copy, já possui. Já possui 190, só um minuto, subindo inicialmente a Mon. Inicialmente na Mon, Manguai. Táxi 5972, 3 horas e 10 minutos, 2 a bordo. Alternando Guarulhos para o táxi. Já do táxi, via em frente, Índia até o ponto de espera, dá 10, lá torre 198.95, registrado 1016, 10 no meia, burro. Ativo, Índia, então pode ficar no 10, 10 na meia, torre 1895, sou muito obrigado, então bom dia. Boa noite para o trabalho. Boa noite, total 9908, para autorização cópia, Guarulhos 320, centro da informação e uniforme. Tem total 320 aprovado, subida inicialmente da EL, prepare a mesma, aguardando cópia número 2. 320 da EL, aguardando cópia, total 9908. 2224, faça areia de cópia. Dois, dois, três, quatro, cópia. Rio, 5972, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto para a decolagem. 3-0, Juazeiro, 9-0, decola no 0, primeira curva é à esquerda, no perfil da Momo, após direto, Juazeiro. 5056, o transponder, controle 1-9.35. Obrigado, Juazeiro, sentido 90, colada 10 na curva esquerda, Momo, depois direto, 5056, 1935, com o passamento 224. Pátio 3, chame quando falando posicionar. Chame posicionar. Só confirmando o transponde, passareira 5056. 5056. Total, pronto, cópia? Pronto, cópia, total. Guarulhos 320. Via rota de abrigo do Zulu no meia, para rota Zulu conforme plano, decola no 0, curva direita, no perfil da Dael, leida após leida, voa bridge, antecepta para o Zulu no meia. 5055 é o código transponder, controle opera em 1-9.35. Autorizado, Guarulhos 320, bridge para o Zulu no meia, para rota Zulu, decola da 10, direita após Dael, leida, bridge para interceptar a aerovia. 1935 controle 5055 no transponder, o total 9908. Pátio 3, chame quando pronto para o chiné. Tamará, total. O chiné 6224, portão 01 para puxa e acionamento. Tem a pole, autorizado, tem taca. Autorizado, 6224. Para puxa e acionamento, são 3305 no 06. 62 aprovado, tem taca. Tamará. E 5972, Doutor, Schneider 6224 para o TAC, 75 a bordo, autonomia de 2 horas, alternando Salvador. 175, 2 horas Salvador? 75 apenas, 75, 2 horas alternando Salvador. 75, correto. Autorizado o táxi, direita até o ponto de espera, lá torre 1.8.95, ajuste em 1016, vovô. Sente direita livre, lá 18.95, grato, boa noite, o Xenar 6224. Xenar 6224, a linha decola de imediato? Afirmativo, 6224. Xenar 6224, autorizado, a linha de colapso, estão no 0 vento, 1900 graus, 129. Autorizado, a linha de decola de imediato, 6224. 0-1-9, final 1-0. Baltimore 0-1-9, I confirm the landing gear, down in Lockett. Not yet, we'll call you back. Baltimore 0-1-9, continue approach, standing by vacating runway, one ends now 0-9-0 degrees, 1-1 knots. Report landing gear, down in Lockett. Report gear down and lock, partial 0-9. Landing gear down and lock, Portugal 09. Portugal 09, roger, stand by for vacation runway. Standing by, Portugal 09. Salvador, boa noite. O TAN 3305 do ponto de espera visual com a aeronave na final. TAN 3305 após o pouso da